Quer fechar um pouco? Não. Estou esperando a moto passar. Mas vai passar nas tuas motos. Só pra pegar o... Cara, mas essa moto tá passando onde? Aqui dentro? Só pra pegar um imprint do ruído. Imprint. Se você calar a boca, eu consigo. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam outros seres humanos e robôs na internet. Eu sou o Fernando Baroni e aqui comigo, quase de frente pra mim, está Thiago OP Zanetic. Olá! Oi, você quer que eu falasse alguma coisa? Você ficou com um olho tão esperançoso? Não. Ah, então tá bom. E isso não é um podcast. Pô. Já teve abertura. Teve? Será? Olha, se você não colocar abertura, a única coisa que eu me orgulho disso aqui não é o conteúdo, é a abertura. Mas você não sabe se ela já foi ou se ela vai entrar agora. Tudo bem com o senhor? Tô bem, o senhor? Tudo bem, faz tempo que eu não te vejo. Faz, né? Desde a última gravação. Tudo bem que assim, beleza, tipo, a gente já tá falando aqui há 2 horas desde que eu cheguei, mas assim, pô, saudades do senhor. É, eu não posso dizer o mesmo. Ah, mas tudo bem. É engraçado assim, porque a galera não faz ideia, né, de como a gente grava isso. A galera não faz ideia de como é a gravação, né? De quanto tempo ela rola, de tempo em tempo. É. Veja bem, estamos gravando no Halloween. É verdade. E você, esse episódio só sai dia 7, 8, por aí. É, por aí. Então, avisando. Tá rolando aqui um trick or treat aqui, né? Como é, gostosuras e travessuras aqui no prédio do Baroni. É. E o Baroni, legal como é, né? Ou como um bom tio velho, né? Não tem doce pra dar pra molecada. Não, é que então... A comunicação toda do prédio é uma bosta. Aliás, eu vou começar a fotografar os avisos, que eles são sensacionais. Assim, é o uso de acentuação do português que eu nunca vi igual. Vai, faz no site uma postagem meio BuzzFeed. Vou fazer isso. gostei. Vou guardar agora, vou começar a tirar as fotos, eu dou risada sozinho no elevador. Ótimo. E quando eu saí hoje de casa, não tinha o aviso que ia rolar isso com a criançada. Quando eu cheguei agora à noite, tinha. Falei, fodeu, eu tenho meia dúzia de bis velho, meio murcho em casa. Provavelmente amanhã vai ter umas crianças com a caganeira. Então, a primeira leva de criança levou um bis limão murcho. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Vou entregar gibi pra molecada. Aí, ó, pronto. E não é um gibi, tipo, vou entregar Preacher pra molecada. eu gostaria, mas os pais não vão ficar muito felizes. Aí, então, eu podia, por exemplo, entregar escape, mas daí alguns pais iam realmente me bater no corredor depois. Nossa, eu bateria em você. Então, aí o que eu fiz? Eu peguei e dei gibi quântico. Aê, número 2. Já que é um projeto colaborativo, sim, pague quanto quiser, falei, vou presentear a criançada com gibis. Então, gibi de ótima qualidade, nossa. E assim, desde que você chegou, já vieram 3 levas de crianças. Sim. E essa última tava misturada com crianças que já tinham passado aqui. Que eu abri a porta, elas falando, a gente já veio aqui. Daí uma outra criança, mas ele dá gibi. E ela não ganhou ainda. Dá gibi pra ela também. É, dá gibi pra ela, eu escutei essa. Foi bonito. Aí, ó, eu vou contar quantas coisas foram faladas nesse momento que a criança veio aqui. Que a criança falou, dá gibi pra ela, dando ordens ao Baroni. Daí ela falou assim, você toca a bateria? Porque o Baroni tem uma bateria desmontada ali num canto que ninguém sabe pra que serve. É do meu cunhado. É do cunhado dele. Aí a criança falou, que bela camiseta. Ele tá com a camiseta do Alan Moore. Mago Supremo. Do Caio Oliveira, das Baratas. Pelas Baratas. Baratas.com.br. Nossa, é o episódio do Merchan. Aos 10 princípios. E aí pra coroar, falou, nossa, muito louca a sua casa. Muito louca sua casa. Não, muito louca. E você tem cara de roqueiro. Foi o melhor dia, assim, tipo, eu podia ter gravado isso e lançar como episódio. Melhor gravação. Pena que vocês não ouviram. É, não, se rolar de novo, vocês vão ouvir, a gente vai tentar captar as crianças. Senão eu não vou levar o microfone lá. Não, chama elas pra cá. vou falar pra elas, oi. Cara, imagina dois marmanjos. Vem cá, eu te dou um docinho, vem cá. Vem cá, as crianças. Tira um doce. Dá um pirulito. Puta que pariu, a Polícia Federal tá. Isso de olho. Nos lembra do tema de hoje, não, não é mesmo? Deixa eu fazer um quadro. Foi com a vontade. Porque quadro de enrolação do Thiago da Verreira. O quadro de hoje é... De 1 a 10, o quanto o Baroni classificará a imitação do beatbox do Chorão, do Charlie Brown Jr. e do Thiago. Caralho, beleza. De quanto a quanto? De 1 a 10. Não, de 1 a 22. Tá bom. Então é, quanto de 1 a 22 o Baroni classificará a imitação do beatbox do Chorão, do Charlie Brown Jr. do Thiago? Ok. Porque eu imito muito bem. Vamos ver. Você vai ver. Tão bem quanto o Chorão. Ok. É tá. Digno de um 8 na escala de 1 a 22 o Chorão já. Então beleza, então, vamos lá. Porque é tipo, ó. Como é que é? Sabe quem fazia o beatbox era o Champião enquanto o Chorão cantava, mas né? Mas o Chorão também faz. Ó você. Rubão, Rubão, pra roubar o ladrão. Não, não ele falava, qual é o sentido da vida? Tinha é letra. Isso? Sim. Tudo que você não entendia era a letra. Eu achava que era beatbox. Tirando, sei lá, acho que no acústico, tem uma hora que ele faz tipo... Skater! Santo! Vocês querem nascer daqui, né? Ele podia falar Santo André! Mamá! Aí, Chorão, um beijo pra você aí no inferno, filha da puta. Eu vou te dar aí. 17 pelo esforço. Aí, na escala de 1 a 22. Porque se eu for analisar só como foi um beatbox bem ruim pra padrão de Chorão. Porra, pro padrão o Chorão foi ruim? Foi. Eu podia me matar agora. Foi muito lerdo. Foi tipo um beatbox geriátrico. Melhorou muito. Aí, ó. Só faltou uns... aquelas respirações escrotas, hein? Porra, skater! Eu consigo fazer uma coisa desde pequeno que ninguém consegue fazer. Se você não tá cuspindo, você não tá fazendo beatbox de verdade. Então, eu consigo fazer tipo um beatbox muito que ninguém consegue fazer no mundo. Talvez só o cara da Academia de Polícia. Que é... Peraí, não posso rir. Ó. Sabe o que isso parece, né? Porque eu tô cagando, tipo... Parece uma punhetinha. Não, a punhetinha é igual o Alessio. Tem meladinha. Ano passado. Como é que é? Ai, eu peguei a barba. Deve ter parecido, tipo... Fica em homenagem ao Alessio. Ai, Alessio, saudades. Nosso Alessio. Primeiro e provavelmente único convidado. Primeiro e último. Primeiro e último. Aí, Ayrton Marinho, você se fudeu, porque ninguém vai te chamar aqui, não. Falando em Ayrton Marinho, no último episódio, o senhor disse que compraria caqui. Comeria... Caju. Pra falar caju em espanhol. É, verdade. Se alguém usasse a hashtag Wagner Moura comeu caju. É verdade. Nem eu usei. É melhor, melhor Wagner Moura. É o melhor Wagner Moura. É o melhor caju. Wagner Moura. Sim. Imagina o Wagner Moura comendo caju, que delícia. Eu queria um quadro do Wagner Moura nu, comendo caju, assim, numa forma meio renascentista, assim, um afresco no meu quadro. Caralho, coisa bonita. Mas é tipo... É, enfim. Eu chutei a mesa em algum ponto. A única pessoa que usou essa hashtag foi quem? Ayrton Marinho. Ayrton Marinho, óbvio. É única... Só que Ayrton não trouxe caju, então a gente não vai falar sua frase, não. É. Até mesmo porque não já bateu. É, exato. E tipo, o cara... Olha, Ayrton... Você não é da equipe, você paga pra fazer jabá. Exato. Simples assim. Só que só tem dois jabás. Ou escape, que a gente fala mal, ou o 11 Reis. Princípio. Exato. Então pode comprar. Não as coisas de Ayrton Marinho. Mas pode comprar também, vai. Foda-se o Ayrton Marinho. É legal as coisas do Ayrton Marinho. Não, o pior é que ele é bom. Eu tenho raiva. Eu queria que o Ayrton Marinho fosse ruim pra gente destruir ele aqui. Olha, Ayrton Marinho está na Escape 4, aliás. Aí, comprem. Escape.com.br? Não. Caralho, como é que é o site? Eu não lembro. Procura a revista. O que você é da Escape mesmo, né? Eu sou editor. Ah, tá. Não, só pra saber. Eu não sou marqueteiro, sou Mas editor. Mas é o nível da Escape, veja bem, né? Eu não sou comercial, eu não sou marqueteiro, eu sou o editor. Procura a revista Escape HQ no Google, se você não tiver paciência, a revista Escape HQ no Facebook, você acha a página, lá tem uma lojinha, né, da página, você pode comprar por lá. Ah, tem aquela lojinha? Ou no site da Ugra, também tem lá. Na Comics tem, que eu vi. Na Comics tem as antigas, não tem a 4 ainda. Ah, não tem a 4 ainda? Tem não, se você quiser a mais atual, você se fudeu. Não, mas você não compra na Comics, compra na internet. Se você for do tipo de nerdão ceboso que vai gastar dinheiro na Comic Con, gasta com a gente que a gente vai estar lá vendendo. Aê! E o tema de hoje é... Nada a ver com isso! É lógico que não. Até porque se tivesse a ver com escape, encerro. Ô, como me consta, louco, eu vou falar do evento que eu mais vendo. Olha. Os caras me bloquearem lá. Se os caras falarem assim, faz um negócio aí que a gente vai dar uma graninha e tal. Eu faço um assim, tipo, falando assim, ó, eu chupo a rola de quem quiser. Qualquer pessoa assim. Que falar, faz um negócio que eu dou uma graninha, se quiser fazer propaganda de bottom, eu faço. Eu faço. Back color, sei lá. Todo homem tem seu preço e meu preço é baixo. Meu preço é baixíssimo. Meu preço é praticamente uma cerveja tag. Que estamos até consumindo agora. Não, eu abandonei minha moral quando comecei a fazer gibi. Hoje a gente tá muito no fanfarro aqui. Mas o tema é... Inspirados pela nova temporada de Black Mirror, que o Netflix adquiriu, né? É. E deu continuidade. Vamos falar sobre o horror que nos aguarda no futuro próximo graças ao avanço tecnológico. Muito desse horror... próximo que você diz é tipo na próxima hora, porque já tem muita coisa rolando. É, dada, de horror tecnológico. Dada aquela equação de como a ciência computacional avança e tal, que é aquela escala absurda. É. Eu diria que qualquer merda que a gente tá falando é em 5 anos no máximo. Nossa, fácil. No máximo, sim. Assim, pra ser confortável. Você 5 anos. Se você parar, a gente já tá no tema, então ótimo. Se você pensar em timeline de acontecimentos grandes na internet, em termos de rede social, interação, falta de privacidade, whatever, cara, tipo, os pulos são muito rápidos, assim. Sim. Tipo, desde do finado... Finado não, acho que ainda existe o ICQ, essas coisas assim, o chat do UOL, né? Chat do UOL. Aquelas coisas. Cara, tipo, pensa onde a gente tá agora, entendeu? Sim. Tem umas coisas que morreram, eu acho... Que, assim, eles morreram de uma certa forma, que é aquele Foursquare, essas coisas assim. Não morreram, né? Eles só mudaram. Eles só mudaram, exatamente. O Foursquare, na verdade, virou duas coisas. O Foursquare em si ainda existe? Ele existe. O Foursquare agora virou um negócio pra você procurar lugares e ter avaliações. É tipo aquele de restaurante lá. Ah, hoje. Tá. Só que ele abrange mais coisas. Tá, entendi. E ele tem uns filtros, tipo... Peraí, só um pouquinho. Parabéns. Beleza. Você quer beber, você quer comer, você quer jantar, quer almoçar, quer um lugar assim, quer assado, ele vai filtrando pra você com base na sua localização. Entendi, tá. Aquela parte de check-in virou outro aplicativo que é o Swarm. Ah, é esse daí é do Foursquare. É sim, é do Foursquare. Ah, porque eu já vi esse nomezinho aí, mas... Eles são meio integrados ainda. Ah, entendi. Porque antes tinha uns negócios tipo stickers, né? Que você chegava no lugar, fazia um check-in, ganhava um... Não, os stickers eram só pra dizer que, tipo, eles estavam no Foursquare. Aquele estabelecimento estava no Foursquare. Mas você ganhava alguma coisa enquanto usuário? Você podia configurar algumas promoções pra quem fizesse check-in, entendeu? Ficava totalmente a critério do estabelecimento o que fazer aquilo. Se era um número específico de check-in, se era no primeiro, se era sempre, e por aí vai. Ah, entendi. Tá. Porque assim, isso... Eu fiz isso pra clientes já, aliás, na época. É que você era de mídias sociais, né? Uhum. É porque assim, pra mim, as redes sociais, elas sempre foram meio assustadoras, você pensar, porque você voluntariamente coloca a sua vida pra ser exposta. Imagine que você vive numa reunião de condomínio eterna. É. Que você mora num cortiço. Certo. E todo dia que você passa, tem a tia véia do terceiro andar, que tá sempre na janela, ela te fala da vida de todo mundo. Uhum. A internet é isso, com todo mundo sendo a tia véia do terceiro andar. Sim. É verdade. É basicamente isso. É basicamente isso. E é no clima de reunião de condomínio. É sempre treta. É sempre treta. Sempre. Tipo com assim... Com grandes poderes, vem grandes tretas. Abraço, Pedro Ivo. Ó, devo dizer que eu sou uma figura exemplar de internet, de redes sociais. Porque a única coisa que eu posto é besteira e propaganda dos meus produtos... E coisa, só. Porque, tipo assim, eu não exponho minha vida, não gosto. Eu também não tenho muito essa gana de virar você transformar menos minha vida que em personagem. Eu, assim, exato. Tá. Eu criei uma persona de internet, fato. Só que assim... O que é memorável pra alguém com as skills de internet que você tem. É uma coisa extremamente teatral com um cara que não sabe fazer porra nenhuma de internet. Não, mas assim... Acabei de dar um soco no microfone. Não, eu cocei o nariz, pô. Eu dei. Ah, você... eu bato o microfone, o óculos, a cara toda hora, mas. O Thiago gesticula bastante gravando. E às vezes ele bate a mão na mesa e faz esse barulho aqui, ó. Ah, ouviram? Eu acho. Não, que ecoa, bate alguma coisa que fica chacoalhando. Ah, tá. Faz tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Parece que a gente tá gravando um submarino. Não é legal? Como é que é? Negócio do outubro vermelho lá? Caçada do Outubro Vermelho. Caçada do Outubro Vermelho. Tem o Encoraçado Potemkin também. Encoraçado Potemkin, que eu nunca assisti. Puta nome foda, Potemkin. É, Potemkin. Potemkin. Meu filho vai chamar Potemkin. Beijo, filho do barulho. No futuro você vai precisar desse beijo pra, nas noites frias, que você vai estar chorando depois do bullying. Isola esse áudio e deixa guardadinho pra ele. Então, mas mesmo eu, com essa minha ideia de ser só um cara infame na internet e tal, porque na verdade eu sou infame na vida real. Eu vivo falando besteira e tal. Você faz meio que o personagem, mas você é aquilo. Não, eu sou aquilo, só que assim, eu não exponho minhas intimidades. Uhum. Eu não gosto de deixar minha privacidade vazar. Porque eu acho que é o certo. É que a vantagem de ser um famoso não famoso, né? Celebridades, de verdade, não tem esse luxo. Não tem esse luxo, exato. Eu espero chegar nesse ponto, porque daí quer dizer que eu tô ficando rico. Não, sério. Ou eu virei uma figura polêmica na internet e não sei se eu vou ganhar alguma coisa. Tanto isso. Que eu sou um célebre anônimo, na real. Eu escrevi livros que não tem o meu nome, que já venderam mais de 40 mil. Puta que pariu. Em 2 meses. Em 2 meses. Olha só, durmam com essa. Caralho, 40 mil já vendeu aquilo? Já. Caramba. Já o direito autoral daquele livro passou o que eu ganhei pra escrever 3. Já saiu crítica desse livro? Eu não fui atrás, sinceramente. Eu iria, porque... não, é que na verdade... Já pelo gênero dele, não vou dar pista, que você não sacanagem. Não pode que tenha encontrado só pelo jeito, né? Que ele é, eu duvido que você ache críticas dele. Não, eu imagino que seja crítica, tipo, de youtuber mais jovenzinho. Verdade, né? Eu acho que eu vou dar uma procurada. Eu não tenho tanta vontade assim, porque assim, é uma coisa que eu tenho mais desapego, entendeu? Diferente do gibi que eu faço. Ah, não, quando é produto seu, que você tem uma paixão, que você gosta e tal... Mas assim, é que eu imagino que os youtubers, booktubers, né? Uhum. Mais jovenzinhos possam... É verdade. Né? É. Eu imagino que tem, assim, pelo volume de venda aí, né? Óbvio que, né? Bom, mas dito isso, esse lance da pessoa expor voluntariamente a vida dela é um negócio muito delicado. Porque, por exemplo, tem gente que expõe a casa, tem gente que marca aqui, tipo, uma publicação com endereço. Sim. Tem gente que marca, ah, tô embalada tal. Uhum. Eu já fiz muito isso. Na época do Foursquare, assim, então eu marcava, não me importava. Porque botava no lugar mesmo. Então... Não, mas assim, mas pensa que você é um barbudo, nojento, ceboso. Verdade. prova ao vivo. Mas assim, não, mas brincadeiras à parte. Você imagina uma menina de 14 anos. Tipo assim, que não tem ideia do alcance que isso pode ter. É complicado. O que já aconteceu de pessoas que eu não queria ver me acharem por isso. Acabou, é isso. Agora, tipo, mas assim, essas pessoas não fizeram nada com você, até onde eu sei. Só incomodaram. Mas e pode rolar um estupro. Eu não era uma menina de 14 anos. Whatever. Exato. É uma menina, não é falar, as meninas são mais frágeis. Pode ser um menino também, pode ser. É que normalmente é o público-alvo desse tipo de coisa escrota. Sim, sim, sim. Né? E é perigoso, entendeu? Existe um risco da internet. Como, por exemplo, cada um faz o que quer da vida. Porém, vai lá no Snapchat, vai lá no Instagram, não sei o que, coloca nudes, coloca... No Instagram não dá pra colocar nudes, né? Mas, ok. Mas coloca fotos... E aí, quem que tá vendo essas fotos? Entendeu? Porque o alcance é muito maior do que a gente imagina. Sim. Não aparece quem vê suas coisas. Aparece naquele Instagram... Memories, não, Stories, né? Sei lá, Moments. Moments. Aparece no Snapchat, pelo que eu sei e tal. Mas, assim... E quem vê as fotos? E quem vê as coisas? Quem salva essas fotos? Quem vê? Pois cara, é. E aí, tipo assim, é um pulo pra dar merda, entendeu? Isso é um dos inícios da ruína da humanidade perante a internet, perante a tecnologia. Porque assim, o maior medo das pessoas é o quê? O apocalipse robótico. A Skynet, né? Esse é o medo dos nerdão. Dos nerdão, tipo... Na verdade, acho que é o desejo deles, o desejo íntimo. Olha, fazendo um adendo rápido, como você quer que o mundo acabe? Como você quer morrer? Como que você quer ser destruído? Eu quero que o mundo acabe numa grande suruba. Tá, daí seria uma coisa meio assim, tipo... Você estaria nesse meio dessa suruba e de repente, tipo, você começava a virar do avesso, porque ia ser uma coisa... Todo mundo infarta. Infarta de tanto sexo. Tanto esforço. Tá. Não, beleza, vai. É um bagulho meio baco, assim. Ah, legal, bacana. Não, porque eu queria ser destruído, ser rasgado ao meio, alguma coisa, com tipo algum monstro gigante, um robô gigante, alguma coisa assim. Eu acho que o mais provável, na real, alguém vai fazer uma experiência científica que vai dar muito errado, tipo o acelerador de nêutrons dando bosta e vai explodir o mundo. Não, rasgar o tecido espaço-temporal. É, alguma coisa. E a Terra assim, vai ser tipo, sugada pra um braço. Você não vai negro. Nem saber que você deixou de existir. Você mesmo não vai existir mais. Tá, não, aí até... Vai ser bem isso. Clarão no céu, ou já era. É. Ou acho que esse é o mais provável. Ou vai ter algum babaca que vai hackear alguma coisa nuclear e vai soltar essa merda. Na real, o cenário mais incrível de fim do mundo é Trump ganha a presidência, começa uma guerra nuclear, todo mundo morre lentamente, dolorosamente, com o inverno nuclear. Não, se o... É que assim, a gente tá falando isso, mas o Trump já vai ter sabido ou não se ele ganhou, por causa que já vai passar, né? Dia 3, né? Ah, é eleição dia 3? É dia 3 ou dia 8? Não sei. Bom, você já se passou... Se for dia 8, é no dia da publicação. É. Então não é, que é de fim de semana normalmente a eleição, né? Uhum. Então não. É, eu não sei. Mas assim, se o Trump ganhar no futuro próximo que no, dessa gravação... No seu passado. No seu passado, o cara ouvinte, fudeu. Pode esperar que vai dar bosta. Se o Trump não ganhou, a bosta vai vir de outro lado. Dois anos depois, o Bolsonaro ganha. Ave Maria. Porque ele vai abrir precedente lá. Vai abrir precedente. E é tudo paga-pau de americano aqui, vai fazer uma merda. Os reacinha bonitinho, né? Tudo acha lindo, né? Ver o cara fala, sendo racista, homofóbico, aquele retarda machista. Que grava no carro lá gritando, é um dos que vai... Uhá! É, esse bosta. Esse é um bosta. Eu não sei quem é você, mas olha, eu sei quem ele é, mas eu não sei quem é você, mas vai se fuder. Eu até estourei o áudio aqui pra falar um bosta. Ótimo, foi bom. Mas assim, esse negócio, robô gigante, a tecnologia criou um meca gigantesco que não vai ser destruído. Não vai acontecer não. No meu tempo de vida. Pode acontecer. Pode. Porque, como eu já falei em um episódio passado... Dada a teoria de multiverso, todas essas coisas acontecem. Acontecem. Ou estão para acontecer. Sim. Né? Ou aconteceram. Ou aconteceram. No caso, assim, por exemplo, tem em uma realidade paralela, eu tô te esfaqueando agora. Sim, quando você leva em consideração multiverso e quântico, o tempo é irrelevante. Uhum. Então, acontece. Não acontece. Tem passado, não tem futuro. Acontece. Você queria visitar? Não. Eu queria, porque eu queria ver o quão babaca eu sou em outras também. Eu já tenho um bom exemplo aqui, cara. Não, precisa... não, você percebeu que eu inseriu também já pra me livrar. Não, eu não tenho essa brisa, não. Fazer um rolê meio Rick and Morty, assim. É, exatamente. Cara, comecei a assistir, aliás. É isso que eu ia falar, tá assistindo. Muito bom. Não é? Cê... Rick, melhor personagem já criado nos últimos, sei lá, 15 anos. O Rick ou o Morty? O Rick. O Rick, o Rick tá. É sensacional. Não, o que eu gosto do Rick é que o Rick, quem não assistiu, assista, por favor. Vale a pena. Não, viu? Vale a pena, mesmo que você não goste de ficção científica. Você não precisa baixar. Coisas. É, tá lá, as duas temporadas inteiras, tem todos os episódios pra você assistir bonitinho. É, Rick and Morty, o Rick, o que eu mais gosto dele é que ele é o homem mais inteligente do universo. Ele é a figura mais perigosa, tanto que ele é tratado como tal. Uhum. Só que ele é muito cuzão. Sim. Ele é muito porque cuzão. Ele é muito inteligente. Porque ele é muito inteligente. Ele é muito cuzão. Porque é óbvio que ele seria daquele jeito. O que liga ao nosso tema no sentido de... Todos os grandes gênios têm problemas de colocação social e problemas com moralidade. Sim. Todos. Todos. E é por isso que a mudança vem dessas pessoas. Que elas quebram essas barreiras que mantêm a sociedade no mesmo lugar, na mesma situação. É. O problema é que agora tudo isso é feito de um jeito muito mais sutil e mais imbecil com a internet das coisas, com a conectividade entre pessoas. Porque, eu não lembro quem falou isso, mas rola isso. Você eleva o estado de importância à mediocridade da vida comum de todo mundo. Caralho, isso foi foda, hein? Mas é verdade. E é isso. É verdade. A rede social é isso. É isso. É isso. Você dá importância pra falar da mesma coisa que todo mundo tá fazendo, que dia, você fez. Dia desses aconteceu o quê? Aconteceu com uma menina youtuber de 13, 14 anos, cuspiu na boca do gato. Ah, sim. Né? Então, tipo assim, essa menina se tornou uma celebridade nacional, porque ela, tipo, todo mundo sabe agora que ela existe. Eu nunca saberia que existia uma youtuber dessas. Uhum. Cuspindo na boca do gato. Se fudeu, né? E tipo assim, quantos desses casos acontecem o tempo todo? Agora tá acontecendo. Sim. Mas assim, em maior e menor escala. É, tem de pessoas que são menos imbecis e não filmam isso e colocam na internet. Exatamente. Porque assim, a internet é só um reflexo do que as pessoas já faziam antes dela. O quão delicioso é saber que a nossa adolescência não tá lá. Porque a gente é acima dos 30. Porra! Não é que assim, não é que maluco! Não é que eu tenha feito uma coisa babaca, tipo cuspir na boca do gato. Não, mas já fiz muita merda, eu não queria que ninguém fique sabendo. Exatamente. É o tipo de coisa que eu não conto nas histórias. Eu tenho histórias engraçadas pra contar de merda que eu fiz. E a gente só conta no boteco quando a gente senta pra tomar cerveja. E são merdas engraçadas, não as merdas que eu me arrependo de ter feito. É, exato. Não, porque assim, existem pessoas mais babacas que outras e tal, tudo bem. Assim, a gente já fez muito idiotice por sermos humanos, idiotas. Sim, quando você é jovem, você é idiota. E quando você é idiota, você, se você, você é jovem, você é jovem. Tá escutando isso, você é idiota. Não adianta negar. Eu sei que parece que você não é, é, mas você é muito idiota. Ó, se você é abaixo... Assim, eu sou idiota, você é muito mais. Exato. Se você é abaixo dos 27 anos, você é muito idiota. Acima dos 27, você é idiota. Acima dos 40 em diante, eu já não sei porque eu não você cheguei lá. Você é só meio babaca. Você é só uma babaquinha. Você é babaca. Apesar que, é inerente, né, do ser humano ser escroto. É, lembra daquela tia que botou uma foto de um senhor no aeroporto com papete, bermuda e camiseta, no calor de 40 graus de janeiro? Ah, olha como no aeroporto as pessoas hoje em dia são ridículas, se vestem mal, não sei o quê. E o cara era tipo, sei lá, o juiz de um fudido ali. Quanto mais rico você é, menos você se importa com as convenções sociais. E o cara... E quanto mais velho, mais perto você chega na linha do me processa. É, exato. Chega um momento que você fala, foda-se. Vai ser tão bom chegar nessa hora pra gente, né, cara? Foda-se. Cara, eu sou bizarro, mas o Barone nessa fase vai ser uma coisa que vai ser... Nossa, prepare-se. Eu vou começar um vlog nessa época. Eu vou começar um vlog. Nossa, eu vou ser tipo aquele velhinho do vídeo. Eu vou linkar esse vídeo aqui. Eu vou acompanhar assiduamente. Que é um vídeo de 5 segundos. Que é um cara filmando um belo dia, assim, numa cidade. E tem um velhinho passando. É. Ele fala, ah, não sei o que lá, da manhã, não sei o que. Aí o velho tá passando bem perto dele e fala, bom dia! E o velho, ah, tomar no cu! Eu vou ser essa pessoa. Ótimo. Não, eu também não vou. Tirando a parte racista da coisa, eu vejo aquele Gran Torino. Torino. Caralho. Quase caralho, hein? Gran Torino do Clint Eastwood, eu me identifico muito. Já. Sai do meu quintal! É. Tirando a parte racista, né? Porque ele é extremamente racista e tal. Ele tem uma lição de vida, ele tem uma jornada de personagem. É, e tem toda a coisa do contraste ali. O cara lutou na Guerra da Coreia, tem coreano no vizinho. Isso, isso. É. Mas assim, tirando essa parte, eu me identifico muito. Ele vê os jovens e ele fala assim, ó. É bem essa reação. Bem assim. Eu já tenho essa reação hoje em dia com os jovens. E eu tô, sei lá, 10 anos de diferença dos jovens. Meu, quem nasceu em 2000 tem 16 anos, cara. Que é uma coisa interessante não você pode pensar que, assim, acho que é meio natural. Quando você vai ficando mais velho, você olha pras pessoas mais jovens e fala, nossa, como eles são idiotas. Parece que essa geração é mais imbecil que a minha. Sim, sim. Mas na real, você era imbecil do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você só não sabia. Você era imbecil de uma forma um pouco diferente por causa da época que você vivia. Você era nos 80, anos 70, anos 90. O nível é o mesmo. Mas babaca igual. Você se vestia idiota, os mais velhos te olhavam e falavam, nossa, como ele é idiota, olha como ele se veste, esse babaca. Né? Apesar que eu me visto da mesma forma, acho que desde 95. Então, assim, você acha que você vai ser tipo um idoso que usa camisetona e jeans? Cara, eu acho que eu vou ser meio largado nesse sentido, eu vou ser desse jeito. Eu acho que eu não vou ser aquele tiozinho que usa uma calça social acima da linha do umbigo. Com a camisa social, assim, boina. A boina eu vou usar porque eu já tenho. Nós compramos até junto, foi tão bonitinho. Foi tipo um date nosso, né? É. Nós vamos comprar chapéu. Assim, eu sou muito a favor da volta do chapéu. É. Nisso eu acho que seria legal os hipsters dominarem a sociedade atual, entendeu? Porque ia ser aceito você andar de chapéu de novo. Só que, com o chapéu, vem o requisito do resto da indumentária. Claro, seria não é... Seria voltar pros anos 50. O que o Banana quer dizer é, você é nerd, zoado, podre. Você usa você só tem o chapéuzinho direito do Counting Crows ali? Você é, tá sendo exatamente. Meio zen, sabe? Você tá sendo, ou você usar só o chapéu de pescador, você é o chorão de Charlie Brown e ver o que aconteceu com ele. Hoje é dia. Não, sei lá, cara, eu sou a favor de, sei lá, voltar a ter alfaiate pra todo lado. Pô, cara, é mó legal. Terno. Tipo, terno direito, não terno. Terno claro durante o dia, aquela coisa toda. Um corte decente. Um corte decente. Eu sou louco pra fazer. É que é caro, porque não é tem caro quase. Pra caralho. Mas eu sou louco pra ter um terno bem cortado. Eu assim também. Porra. Tipo o Tony Stark, assim, sabe? Aquele negócio que feito sob medida. É, porque assim. Qual a popularização? Aí eu ia usar um chapéu do... Panamá. É, sim, mas qual a popularização? Você, o senhor, coisa eu visualizo de... muito com um chapéu coco. Sim, eu adoro chapéu coco. Puta sua que pariu. Cara. Polar hat do caralho. Puta que pariu. É muito. E vamos comprar chapéu outro dia? Vamos. Vamos. Aí. Mas a. É que. Só, o único que sobrou foi a parte escrota do terno, que é a obrigação corporativista. Uhum. E aí se popularizou o terno one size fits all. É verdade. É sempre aquela coisa escrota. Ele é reto, ele é esquisito, você parece um espantalho. Não, o defunto era maior, né? Tem um sombra enorme, é uma coisa escrota. Aquela ombreira meio de dimocó, assim. É, não era pra ser assim, porra. É. Aí não quero usar. Não, aí não dá. Aí eu agradeço todo dia que o meu trabalho eu vou de camiseta. É verdade. Porque aquilo é ridículo. E assim, não tem nada mais bonito que uma pessoa de terno, assim... Bem vestida. Bem vestida, assim, não, é foda, puta que pariu. O three-piece suit, né? Porra, com coletinho. Se eu fosse ricaço, eu só andaria assim, velho. Nossa, isso é foda. Não, e é eu muito respeito. Eu queria muito, tipo, em, sei lá, na banca de jornal, assim, um dia de manhã de terno. Não, é outro tratamento. Você chega lá assim, o cara, senhor, tudo bem? Tá? Apesar que depois que eu comecei a deixar a barba, eu... Cara, a gente não tá nem um pouco no tema, né? É, vamos voltar. Vamos voltar, né? Mas assim, terno aí, a gente apoia. É, bom, o que vai acontecer de tecnologia? A gente já falou das redes sociais, tomando coisa. Coisa do Black Mirror, tem aquele episódio da Bryce Dallas Howard, que é o Nosedive. Nosedive, que é o de dar... Pra quem não assistiu, eu acho que não tem muito spoiler. É, aqui, sim, a gente... Vai ser leve. Não vai dar um spoiler, sei lá, de resolução, nem porra nenhuma. É. Mas basicamente a vibe desse episódio é, sabe aquele negócio que você avalia os serviços que você tem nos apps de celular, que você dá estrelinha? Uhum. As pessoas fazem isso o tempo todo com todas as pessoas. Uhum. E aí o que acontece? A sociedade se adapta pra isso. É. Então, se você tem uma média baixa, você tem menos privilégios. É. Você pega as coisas mais cagadas. Não, tem as pessoas te olham diferente. O cara não podia entrar no trabalho porque a média dele era abaixo de 2,5. Exatamente. Porque, tipo, não, você não é digno o suficiente pra entrar aqui porque a sua média. Porque a média lá alta era tipo 4,5. Era até 5, né? Sim. 4,5 era tipo web celeb, assim tal. É, 4,8 era a galera fodona. Fodona, assim. Aquelas pessoas que são bonitas no Instagram. É. E aí o que acontece? É, isso te impõe a viver de um jeito muito escroto. Você tem que viver porque posando. A avaliação das pessoas é completamente subjetiva. Uhum. Porque ela te avalia se você, sei lá, cortou ela no trânsito. Se você não sorriu pra ela na rua. É. Se você não acenou, sabe? Se você peidou, sei lá. É. Se você fez barulho durante o filme. Você não deu gorjeta pro garçom. É, assim, e tipo, todo mundo te avaliando o tempo todo. É. Então, pra mim, isso é o mais próximo do inferno. Sim. É que, nesse caso, esse em específico de tecnologia, eu estaria cagando e andando. Não, e as pessoas a minha média são as párias assim. Da sociedade, né? Elas fazem um serviço que ninguém quer, que ninguém vê. É, elas não interagem com pessoas, você vira uma coisa parte da humanidade. É, não é um spoiler, mas assim, em dado ponto do episódio, uma pessoa vai pedir carona. Antes de... Ela tá desesperada, precisando daquela carona. Ela tem que chegar num lugar específico. É, e tem um tempo extremamente limitado, ela precisa chegar. Para um caminhão. É uma senhora que tem avaliação 1.1, uma coisa assim. 1,5, sei lá, uma coisa assim. Ela não ia pegar carona. Sim, porque as pessoas com avaliação baixa são vistas como pessoas perigosas, pessoas bizarras. E tem uma lente escrota no seu olho que você fica vendo o nome e avaliação da pessoa o tempo todo. Nossa. Existem consultores pra melhorar a sua nota. O que, convenhamos, existe hoje em dia? Ah, se isso chama agência de publicidade. Agência de publicidade, exatamente. E tipo assim, tem de pessoas... Porque, por exemplo, uma Kardashian da vida... É óbvio, é um exemplo extremo, ok? Vamos um pouco mais pra baixo, assim. Esses youtubers. Uhum. Eles têm um PR. Eles têm uma pessoa cuidando delas, assim, falando... Ó, você tem que agir assim, você pode postar isso, você pode postar aquilo. Conhece um deles, aliás? É, então, aí, ó. Tá lá desde a época dos pro-bloggers. E agora você se modificou, tá com os youtubers. Aí, ó. Eu não sei quem é, depois você me fala. É o Rica. Ah, pronto. Ah, você me falou uma vez disso. Você falou no ar até, alguma coisa assim. Acho que sim. É, então, porque você tem que agir assim, você tem que agradar da seguinte forma, posta uma foto com um cachorro, porque... Sim, então, sim, sim. Isso já existe, mas isso é um exemplo um pouco mais extremo em termos de consequência para a sociedade, porque... É que, assim, hoje em dia, a pessoa se comporta dessa maneira para ganhar mais dinheiro. É, exato, nesses casos. Para gerar renda. É. E esse tipo de coisa gera mais interação, ele tem uma justificativa pra cobrar o valor que ele cobra de empresas que querem usar a imagem e o espaço deles. Isso. Nesse mundo bizarro, que não tá muito longe, é pra tudo na sua vida. É, você não vai poder entrar no mercado se você não tiver uma nota suficiente, sabe? É bizarro. É, tem. A polícia usa como ameaça, não arma. Ele abaixa a sua pontuação. Ele diminui sua pontuação, você perde um ponto. Temporário. Toda avaliação negativa que você tem é duplicada. É, e o que é o maior desespero possível do mundo pra essa pessoa. Eu tenho certeza, eu seria um pária da sociedade. Sim. Eu não estaria nem aí. Porque, tipo, eu não ia viver num modo plástico. Meu objetivo nesse mundo seria chocar a sociedade o máximo de vezes possível. Pra chegar a zero. É. Ia ser legal, a gente ia formar, tipo, uma comunidade do zero. É. Assim. Gostei. É porque... É bom que eu posso me juntar com você. Porque é todo mundo meio Pleasantville, assim, né? Pra poder manter a nota. Então você vira no meio de uma galera dessa e fala, vai tomar no meio do seu cu, filha da puta. Nossa, bunda. A galera ia ficar chocadíssima. Nossa, sim. Porque ninguém fala nem alto. Sim, sim. É, se todo mundo fala aquele tom, com aquele sorriso plástico. E todo assim. Mundo tem, usa roupas de tons pastéis. É, é. Sabia que o plural é tons pastel? Ah, é tons pastel? É. Então todo mundo usa roupas de tons pastéis. Parece um filme do Wes Anderson. Parece. Só que sem ser bonito. Sem o vermelho. Só que é um filme do Wes Anderson se fosse assustador. Se fosse um filme de terror do Wes Anderson. Acho que é do jeito que eu vejo, porque eu sou daltônico. Ah, é, né? Você é daltônico, então, é verdade. Deve ser mais ou menos do jeito que eu vejo. O filme do Wes Anderson é o jeito que esse episódio é para as pessoas normais. É, então... E assim, essa tá muito próxima de acontecer. Sim. Porque, na verdade, já acontece. Isso é muito assustador. Porque as pessoas... Assim, a pessoa posta uma foto no Facebook, whatever, Instagram. Ela fica dando F5 para ver quantos... Ou dando F5 ou fica olhando o celular para ver quantas notificações tem. Sim. A pessoa vai lá e comenta na foto para que a foto volte pro topo da timeline para receber mais curtidas. É, as pessoas se importam a esse ponto já. Sendo que ainda não tem uma consequência para a vida dela. Sim. Imagina quando tiver. E que não tá longe de acontecer. Não mesmo. Caralho. Tem um livro. Eu não lembro se eu já falei dele aqui. Mas é o Círculo, do David Eggers. Já falou. Mas pode falar porque tem tudo a ver. Se aplica totalmente nessa situação. Porque, assim, não é um livro bem escrito. Mas ele levanta pontos interessantes. Ele vai virar filme, aliás, agora com o Tom Hanks. Ah, é? Eu não lembro se é com o Tom Hanks ou com o Richard Gere. Tipo, um cara desses. Mas e a Emma Watson. Range entre os dois. Ah, tá. Então é bizarro, porque o casal é Emma Watson com um desses caras velhos de Hollywood. Assim, é estranho. Quanta... É. Dobrinha, né? É estranho. Mas aí... É, aquela pele com ele fala justamente dilatados. Disso. É um mundo no qual, sei lá, Google e Facebook são uma coisa só. Imagina o perigo disso. A gente tá salvo por enquanto. Porque se, no dia que o Google comprar o Facebook, acabou. Sim. Ou comprar o Facebook ou alguma coisa de expressão tão grande quanto se for surgir uma próxima, né? O Google tentou o Google Plus. Não deu certo. Ainda bem. Porque seria mais um pra gente se preocupar. Agora tem as comunidades de canais do YouTube, você viu? Comunidade? Como assim? Cada canal do YouTube agora é uma comunidade. A pessoa pode construir conteúdo ali que não seja vídeo e interagir com as pessoas que assinam aquele canal. Ah, é? Que... Foi o jeito que ele meio que deu pra, tipo... Fazer comunidadezinha, porque estilo Facebook. É, o Orkut era dele, é deles. É, não existe mais. Oi? Não, não existe mais, mas é do Google. O Google comprou. E só que o Facebook veio e tomou conta. A ideia do Facebook é tomar o lugar do Google, eventualmente. Sim. É difícil. Mas assim, a ideia de virar um navegador do Facebook já tá próximo de acontecer. Sim. Eu acho que, tipo assim, eu dou aí mais uns um ano, já virou. Foi meu pé. Ah, tá. Que eu raspei um tênis no outro e meu tênis é de couro. Então, e... Mas... Tirando uma estrela menos aqui. Fez barulho na gravação. Mas assim, você tá tudo ligado dessa forma, é perigoso. Ainda bem que esse monopólio do Google não é tão grande, porque tem o Facebook que é muito forte contra eles. Deixa eu recomendar um outro livro, que eu ainda estou no meio da leitura. Mas ele é justamente a contramão disso, ele mostrando... O que há de errado com essa porra toda, com o mundo de hoje, que é I Hate the Internet. Gostei. O título é sua cara, pra que começar. Que livro sensacional. Puta, obrigado, Rafael, pela indicação. Puta, livro do caralho. Aí. Pena que o Rafael não ouve o podcast, né? É, ele não escuta. Ou ele ouve e finge que não ouve aquele filho da puta. Ele não escuta. Ah, ele é verdade. Não escuta. É porque a gente não fala de bandas indie... A gente não fala de coisas que só ele ia ouvir. É. O Rafael é o rei do monóculo. Uhum. Ele fazia contra-audição comigo, com o Alessio. Se você for ouvir, você vai entender o nível. Sim. Mas. Mas. Tem um outro episódio também, tem uma parte interessante que eu acho que tá até mais próximo. Que é o terceiro episódio. Shut Up and Dance. Ah, sim. Esse não é que ele tá mais próximo. Esse acontece. É. Porque nesse episódio, basicamente, seus dados de navegação, imagens de webcam, que todo mundo disse que... Dá pra ver. O tio Zuka tem um adesivinho assim no adesivinho. Exatamente. Um hacker bom consegue entrar no seu computador e consegue fazer isso. Tranquilamente. Um hacker bom não, um hacker. Normal. Um médio. Tirando a criança de 12 anos, que eu acho que é hacker porque faz o drive de CD do amigo abrir, na época que não existia desktop. O resto, tipo, consegue. Consegue. É uma coisa super simples. O seu histórico de navegação, imagens suas. Pode ser se masturbando, pode ser fazendo coisa errada, ou trocando de roupa no seu quarto. Seus e-mails. Seus e-mails. suas mensagens de Facebook, suas mensagens no Twitter, tudo, tudo whatever. É, tanto que rolam uns grandes vazamentos de bancos de dados de empresas, isso vira notícia e normalmente elas recomendam trocar de senha depois. Exatamente, disso. Exatamente. Ah, não teve aquele o caso do Ashley Madison, né? Ashley Madison. que vazou, que era tipo um site que as pessoas usavam pra trair, né? Pra... É, um site de traição. Casos extraconjugais. É. E vazou os dados e, tipo, tinha político americano no meio. Tinha galera de igreja. De igreja, líderes religiosos, whatever. Assim, tinha dados, tipo, cartão. Não, é cartão, porque a pessoa tem que pagar. Exato, né? Tipo, é absurdo. Então, assim, nesse episódio, eles se utilizam dessas coisas pra chantagear as pessoas e levarem elas a fazerem alguma coisa. Fazer as pessoas fazerem coisas pra eles. Pra eles. Ah, manda mensagem pra ele no celular e fala... Ah, você vai entregar tal coisa pra tal pessoa em tal lugar. É lindo que assim, ó, olha aqui o que você fez de errado. Se você não quiser que todo mundo que você conhece veja isso, você vai fazer o que eu tô falando. É. E aí, tipo, sei lá, ah, te mandei um endereço no mapa, vai até lá. Porra, tô no meio do trampo. Foda-se. Foda-se, você tem você até tem meio dia. 20 pra ir. Minutos pra chegar lá. É. Foda-se. Acabou. Você quer que as coisas saiam? É foda. É o tipo de coisa, o hacktivismo. Cusão pra caralho, que sei lá, Anonymous podia fazer. Podia. E talvez faça. Eu acho que tem. Eu acho que assim, o Anonymous eu admiro muito, eu acho legal pra caramba, porque eles, em geral, eles usam esse poder para o bem. Para lutar pelos oprimidos, digamos assim. Pra ajudar causas. Eu não acredito nisso, mas beleza. Não, mas no meio, obviamente, que tem cara que faz ao contrário. Tem cara que faz pra, tipo, for the laws, né? Que ela faz pra zoar. Normalmente você cria um grupo desse, fica fazendo meio que uma propaganda de um grupo desse, em vez de só fazer o que você quer fazer como grupo, você é bem mais narcisista do que... Ah, mas mas... Porque eles são jovens, em geral. E os jovens gostam de se mostrar. Ninguém quer fazer um negócio anônimo. Oh, ironia com o nome. Mas assim, porque eles querem mostrar que eles podem. Entendeu? Tipo assim, em geral eles fazem causas, tipo assim, um cara que é aquele que aconteceu um caso, que é um radialista americano que era extremamente racista, reacionário pra caralho, falava mal do povo, não sei o que, não sei o que lá. Eles foram lá e começaram a chantagear esse cara, vazar dados desse cara, não sei o que. Destruíram o cara. Mas era um cara perigoso, porque era um cara com poder de mídia que usava pra incentivar racismo, incentivar homofobia, não sei o que. Então eles usaram... Tudo bem, eles destruíram o indivíduo, ok. Porque esse cara acabou a carreira dele, acabou tudo. Só que era um cara que merecia. Quando você vai a fundo na história, você vê que o cara era realmente um filho da puta. É, ou pra pegar pedófilo, eles fazem. A linha é tênue entre isso é bom e ruim. Coisa do poder, né? De novo. Poder corrompe, cara. O poder corrompe. O poder vira uma coisa tipo... O que eu acho bonito do Black Mirror é que desde a primeira temporada é isso, ó. É, vai rolar. Eu só tô mostrando os caminhos ruins que isso vai ter. É. E provavelmente vai. Quase tudo que mostra ali tecnologia tem um ou outro que eu acho um pouco exagerado. Que nem estão mais pra, sei lá, um conto de ficção científica, bacanão do que... É. Nossa, isso vai foder o mundo. Tem aquele episódio que os caras ficam na bicicleta, na primeira temporada, ficam na bicicleta gerando energia e eles têm que pagar pra tirar a... Eles ganham pontos, e se você quiser não ver a propaganda que fica nas quatro paredes do seu quarto, você tem que pagar pra pular a propaganda. Fica 24 horas por dia aquela propaganda na sua cabeça. Aquilo é um modo exagerado, óbvio, dessa coisa meio de spam, essas coisas meio de propaganda que às vezes você nem sabe o que é. Você tá vendo um vídeo no YouTube, o cara faz uma propaganda ou fala 11 reais de princípio. Essas coisas do tipo. Só que assim, existe uma patente da Sony que você, não sei se você sabe disso. Vi. Que você tem que levantar e falar o nome da... Levantar e berrar de McDonald's. McDonald's, Brahma, whatever. Tipo, identificar, reconhecer que você viu a propaganda pra pular. Pra pular a propaganda. Ou seja, é quase isso. Só que você não paga em créditos ou dinheiro. Paga com o seu tempo. Você paga com o seu tempo ou com o seu esforço, tem que levantar. Então, é pior que dinheiro pra mim. Só que assim, o que eu acho um negócio desse é que ninguém assiste mais televisão da geração nova. Quem assiste televisão é acima dos 30. Mas esse é um bagulho na TV. Você for usar TV pra qualquer coisa... Ah, eu não pensei dessa forma, é verdade. Você tá no seu cu. É, você vai colocar lá... na TV. Eu baixei um torrent aí e tal. Foda-se, vai ter propaganda. Tal, vai ter na televisão, realmente tem razão. Ou seja, uma bosta. Eu tive a impressão que assim... Acho que eu vou só ficar lendo o livro. É uma boa. Físico. Enquanto eu não inventar a propaganda no livro. Não que eu não já faça isso, porque eu assisto cada vez menos conteúdo de vídeo, de assim, cada vez mais eu leio. Isso é uma coisa que tá acontecendo comigo naturalmente. Acho você que tá é por falta velho, de tempo. Thiago. Oi? Você tá ficando velho. Não, é falta de tempo mesmo, porque eu fico pouco tempo. Quando eu tô em casa, eu preciso escrever. Porque profissão de escritor é foda. Expressivo. Mas assim, se eu não. Eu não tenho muito tempo. Eu sinto falta de jogar videogame, eu não consigo mais. Que nem esses dias você tava lá no nosso grupo, que nós conversamos, os nossos amigos, assim, falando sobre Red Dead Redemption, né? Uhum. O 2, que saiu o trailer naquele dia. E assim, eu não joguei nenhum. Apesar de eu ter vontade. Porque eu não tenho muito tempo para isso. Mas isso quer dizer que eu sou adulto. Entendeu? Mas um jovem tem todo o tempo do mundo. Sim. E aí ele vai jogar e tal. Então isso vai rolar pra esses jovens, né? Eu fiquei com a sensação que essa temporada da Netflix, do Black Mirror, ela é mais focada em efeitos gerais da sociedade. Enquanto a maioria dos episódios antigos, quando a série ainda era feita por algum lugar em inglês... Acho que era a BBC. Era mais intimista. Era quanto a tecnologia ia te foder. É. Não isso foder sim. O mundo. Isso tem razão. Que tem aquele episódio que tem a lente, que você grava as memórias, sim, aí você pode revisitar as memórias. Porra, isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. A cena mais deprimente da série toda até hoje pra mim é aquela hora que tá o casal transando e cada um tá com uma memória diferente passando no olho. De pessoas que eles tinham transado em outro momento da vida. Porra! É. Não, assim, é muito deprimente, é muito triste, as implicações são muito grandes. Porque é tudo errado ali, tudo ruim. Imagina assim, a sua avaliação do seu trabalho. Quando o seu chefe consegue gravar todo momento que ele passou com você. Exato, exato. Porque às vezes você pode dar enganadinha nele, né? Você dá aquela minimizada naquela janela. Imagina as discussões de um relacionamento abusivo com isso. Ali apareceu. Não era abusivo, mas apareceu a discussão de um relacionamento. E ainda com aquela função, eu vou te bloquear da minha vida. Você vira uma sombra. É, você vira uma sombra pra pessoa. Não dá nem pra ouvir o que a pessoa tá falando. E quanto que ia se rolar? Porra! Tipo, a gente tava gravando aqui, eu podia ficar puto com você, eu te bloqueava. Daí ficava com os dois falando uma coisa nada a ver, assim, sabe? As pessoas podiam bloquear a gente quando eu vi esse podcast e eu vi... Isso ia ser engraçado. Ia ser. Contanto que eu ouvisse, meu filho, pode fazer o que você quiser. Você quer ouvir no volume, tirar o volume? Faça aí, você tá dando play pra gente. É verdade. É. Mas é uma... aquela coisa de justificar, pedir dinheiro pra anunciantes. É. Mas... Assim, isso que você falou é verdade. As coisas eram mais intimistas. Era a consequência no indivíduo. Essa temporada nova é um pouco mais a consequência na sociedade. Uhum. Né? Que acho que é uma evolução natural, porque é assim que essas coisas acabam acontecendo, né? Uhum. Primeiro te fode, depois fode todo mundo. Fode todo mundo, exato. Porque tá fodendo cada um individualmente e isso reflete em como você se comporta com as outras pessoas. É, esse lance que a gente falou, por exemplo, da chantagem. Você imagina se a pessoa tem acesso ao computador do Eduardo Cunha? Porra. Tipo, troca de e-mails que ele teve aí no meio de várias transações loucas, assim. Sim. Você destrói ele e destrói, sei lá, mais 100 pessoas do mundo político, do cenário político foda, assim, alta, grande, graúda. Ah, mas isso eu nem chantageria ele, eu só soltaria. Não, exato, você vaza. WikiLeaks mesmo foi um negócio, né? Sim, chacoalha muita coisa. Chacoalha muita coisa. Ou aquele Panama Papers, né? Tipo, também. Você viu aquele negócio da Coreia do Sul agora? Eu não li inteiro, mas. Caralho, tipo, foi por causa de um vazamento do laptop, né? Que pegaram, roubaram, né? Que a mulher era tipo uma seita, né? Ela era a primeira-ministra? É, ela era a primeira-ministra da Coreia do Sul, ainda é, né? E era fantoche de um grupo bizarro, uma seita maluca. Meio negócio, meio maçonaria, cientologia. Nos últimos 5 anos, assim. Essas pessoas meio que mandaram na Coreia do Sul pela imagem dela, da primeira-ministra. Caralho, então. Bizarro. Aí você imagina que a tecnologia pode levar pessoas, indivíduos. Tipo, eu posso comandar um chefe de estado. Porque eu tenho informações que eu posso foder ele. Eu falo, não, mas eu quero que você faça tal coisa. Voltando pro primeiro episódio da primeira temporada, primeiro-ministro em inglês. Ah, sim, aquele lá, o do porco, é o primeiro episódio lá. Realmente. Aquele é uma. Aquele, junto com esse da chantagem de histórico, essas coisas, é o mais. Já tá acontecendo, sim. Já pode acontecer. Porque aquele lá não é um tempo atual, daria pra acontecer. Uhum. Você pega, faz uma chantagem com o cara, fala. Porque e não no primeiro tem grandes episódio, avanços de tecnologia ali, não. Não, nada, zero. Zero. Aquilo ali só é um cara que chegou e falou: ó, você vai ter que transar com um porco em rede nacional e tem que gozar. É. Só isso. E daria pra fazer isso, o que eu falei. Você pega um histórico da pessoa, dá pra linkar os dois episódios. Você pega o histórico da pessoa, se a pessoa é um pedófilo, digamos que é um chefe de estado, que é pedófilo, o cara nunca pode vazar essa informação. Ele vai fazer isso, acabou. Uhum. Então, tipo assim, é muito perigoso. Por isso que, assim, as pessoas têm que tomar cuidado com o que elas fazem na internet. E não vem com essa de apagar histórico, não vem com essa de navegar anônimo, tá tudo, tudo registrado. Tá em algum lugar. Tá em algum lugar. Você vai se puder. Até mesmo porque grandes empresas como o Google e Facebook coletam tudo que você faz. Uhum. E no Facebook, por exemplo, até o que você digita e não manda é analisado, é puxado. Ah, é? Isso eu não sabia. Pra criar base de dados, pra fazer correlação, pra te dar uma publicidade mais direcionada. E isso justifica o preço que ele cobra do anunciante, por aí vai. É. O que você digita e não manda é guardado, cara. E aquelas coisas bizarras que tem, que, por exemplo, você procura no navegador do celular, assim, vai. Você procurar, sei lá, escape HQ. Uhum. Aí depois você entra no Facebook no seu computador e tá lá o anúncio do escape HQ. É. Tipo assim, isso é super simples. Eu sei, a lógica disso é super simples. Sim, é ridículo. Só que assim... já passa a ser um pouco assustador. Sim. Você nunca tá livre de ser... Ah, o Google chega a usar, às vezes, o seu celular e pegar coisas que você fala. Ah, é, tem isso, é verdade, né? Assim, você não precisa estar usando a ele. Siri, tá no, né, seu bolso. É, na verdade, assim... Ele pega o que você fala e começa a te mandar anúncios baseados no que você tá falando. É capaz de eu abrir o meu computador daqui, sei lá, 3 horas... E tá alguma coisa na Netflix lá. Não, eu tô falando aqui agora de Black Mirror. É verdade. Na verdade, assim... É, se pode estar um livro que eu falei aqui. É. Se você pensar bem... R$11. Se você pensar bem... Bem que podia aparecer propaganda R$11 pra todo mundo que ouve essa porra, né? Yeah. E aí todo mundo comprar. Não, mas assim... se você pensar bem, o seu celular é um transmissor. Sim. Tipo assim, a sua conversa, você tá falando com a sua mãe... Essa conversa tá passando por satélite, essa conversa tá passando por muita coisa. No meio dessa conversa, você pode dar uns triggerzinhos de coisas que você falou que podem ser usados também. É tipo NSA, CIA, essas porra todas, é assim que funciona. É, o Snowden, o Wikileaks, ele soltou no mundo coisa que é basicamente isso. É. Né? Tem, eu fico pensando no nível de segurança. Que, tipo, gravações. O nível de segurança, por exemplo, vai. O Obama, óbvio que ele tem um iPad, que ele tem um coisa. Sim. Mas acho que nem usa conectado à internet, nada, né? Tipo, óbvio. É, então é uma sub-rede específica que passa criptografada, por criptografada, whatever, né? Que tem, tipo, esse negócio de criptografado, tudo assim, as pessoas, pra fugir disso, vão pra deep web. E nenhum documento sensível é passado digitalmente em grandes governos. Não, não pode, não pode. É tudo hard copy. É, esses Wikileaks, essas coisas, são tudo coisas que vazaram porque foram passadas por e-mail. Tipo, tem e-mail, tipo assim, da Dilma pro cônsul de tal país. Tipo assim, é, o e-mail pessoal da presidente do Brasil, ex-presidente do Brasil, foi passado pra um cara, tipo assim, do e-mail de um pro outro. Os caras conseguiram vazar. E foi que foi. Ah, teve até o Sony Leaks, lembra? É, não, então... E-mails da Sony. Sony, que os caras vazaram até filme que ia lançar depois de 6 meses. Coisa assim. E aquilo derrubou E umas mensagens meio preconceituosas. Preconceituosas. Era agressivo. Falando a pessoa... que era a chefona, a CEO da Sony... Divisão de cinema da Sony na época, ela fez piada com Obama, que era racista. Tanto que ela tombou aquela mulher. Porque, assim, vazou tudo. Diz que foi um negócio da Coreia do Norte, que seja. Não foi. Eu acho que não foi também. Eu acho que, tipo, tem uma espionagem industrial aí rolando ali e tal. Mas, na verdade, assim, se vazar meu histórico, meu, tem nada. Vai ter um monte de, tipo, sites que eu entro pra ver notícia de quadrinhos, de filme. É que você não... Eu não importo. Não importa. Primeiro, mas, por exemplo... Qual interesse teria de ver o padrão de comportamento de um idoso na internet? É, exato. Vai ter, tipo assim, no Google, assim, né? Como faço para fazer torta de palmito, por favor? Como fazer montagens no Paint para meu podcast? É, eu faço montagem no Paintbrush. Para essas capas do podcast, eu faço um Paintbrush. Fazendo no Photoshop, que é mais chique. E é mais moderno. Não, mas isso é uma opção estética. Começou com layers, fodeu. Não, não tem demais. Mas agora eu faço layers no Paintbrush. Você não sabe nem o que eu tô fazendo. Tem layer no Paintbrush? Não, mas eu abro várias janelas e faço. Mas assim, eu não quero. É uma opção estética. É tipo, eu sou tipo um Romero Brito das capas de podcast. Entendi. Não fica legal? Fica. Então acabou. Você quer fazer? Não. Então acabou, cara. Cala, pode reclamar. Você que veio tocar, pô. Nem te colocaria. Não, mas a gente tem que achar bonitinho, pô. Isso, pô, não é um site, só que é uma coisa. Capa. Isso não é capa. Ah, não, mas se você for olhar as estatísticas do nosso site, a nossa postagem menos acessada é uma que não tem capa porque foi um erro. Mas todas têm capa agora. Não, a dos figurantes, não. O primeiro artigo postado... Você não colocou ainda? Não. Porque eu não tive ideia também do que colocar. Thiago. Ah, mas o que seja, foda-se, já passou. Mas assim, quem quiser acessar aí, ó, deu a louca nos figurantes. É um artigo incrível que eu escrevi, só que ninguém leu. É, Thiago é dos artigos Lex Zueragem do É, eu, e aí o Baroni coloca um conto super, né? Pensando em ganhar o prêmio Jabuti. O prêmio de melhor ghostwriter. Devia ter, né? Devia. É no Bojack Horseman, não é? Que tem a convenção de Ghost Riders. É legal aquilo. Bojack, né? Inclusive, foda. É, foda. Mas assim, voltando pra tecnologia. Que nem eu falei no começo, as pessoas têm muito medo tipo, de um levante das máquinas. Não vai ser isso. Vai ser levante das pessoas imbecis. Das pessoas imbecis. Só que o próximo passo não vai ser. A gente não vai pegar isso em vida. Eu acho que nós vamos morrer antes disso. Que é a transferência de mente para computador. Ah, você acha que isso vai rolar? Vai. Vai. Só que assim, não tão cedo. Isso eu boto aí um bom século. Assim. Apesar que pelo avanço de tecnologia, pensa nos últimos 50 anos o que rolou. Mas eu não acho que isso vai rolar, não. Mas assim, linkar a sua mente com as coisas assim, isso vai rolar. Ah, isso é cagada, violenta. Então, mas é isso que eu tô falando. É o passo seguinte. Sim. Entendeu? Mas assim, é você fazer a realidade virtual na sua cabeça. Na sua cabeça. Existe um episódio dessa temporada que é isso. Eu acho que é um dos mais fracos. Que é um dos mais fracos, sim. Só que assim, as implicações dele são: o senhor pós-morte, tipo assim, você tivesse com uma doença terminal e você colocaria a sua mente nesse negócio? Sim. Pensa que você vai ficar por toda a eternidade ali. A não ser que exploda o universo e essa tecnologia, o servidor morra, sei lá, alguém despluga, você vai ficar lá pra sempre. Sim. Então, tipo, eu penso que sim. Porque a gente tem, como humanos, o homem enquanto ser humano. Pluga na biblioteca, lá no Projeto Gutenberg, eu fico lá de boa. Não, sim, eu gostaria, mas eu queria ter, tipo, mas teria que dar poder escolher um avatar, né, da gente lá, né? É que tem uma coisa. Eu ia ser tipo um monstro. Complicada. Como é que você trabalha a percepção de tempo dentro do ambiente virtual? É porque você já não tem mais. Porque o conceito de tempo, uma vez quebrada a coisa finita do humano, seu conceito de tempo não existe mais. Que é um outro episódio também, né? Uhum. Black Mirror, que é tipo, a consciênciazinha dentro de uma máquina aí, você não quer cooperar, vou te deixar uns 50 anos sozinho. Depois eu vou falar com você. Sim, esse episódio. Em segundos pra pessoa. Pra mim, se eu fosse falar pras pessoas que não assistiram Black Mirror, assista todos, mas pulo de Natal. É. Esse tem que ser o último. É. Porque esse vai acabar com você. Porque esse é muito, muito ruim. É muito mal. Você coloca a pessoa na máquina lá e deixa lá, vou deixar. Eles deixam o cara. Ai, meu, esse é spoiler. Mas, tipo assim, você pode deixar o cara 1 milhão de anos num loop. Pode. 1 milhão de anos. A percepção de tempo. Você pode colocar, programar 1 milhão de anos em 10 minutos pra você. Imagina que e você pro cara passa 1 milhão de anos. Pessoa. Não, você destrói a mente dessa pessoa. Sim. Você destrói a mente dessa pessoa. É, por isso que assim, esse negócio de colocar a minha mente numa máquina, eu tenho medo por causa disso. Bom, basicamente o futuro parece uma bosta, né? Não, o futuro é uma bosta. É o fato, tipo, tudo que a tecnologia aponta do modo que nós vemos de hoje em dia é uma bosta. E não é um Terminator legal, bacana, que é o Schwarzenegger fazendo piadinha. I'll be back. Não é isso. I'll be back. Não é isso. Se fosse isso, eu adoraria. Alta la vista. Baby. Alta vista, baby. Instala a vista, baby. Windows Vista, baby. Windows Vista, baby. Esse é horror ficar presente no Windows Vista. Pior é o Windows. Eu não tive, eu pulei. Vamos pra você. Eu tive o 10, foi antes do 10, né, o Vista. É. 10 é o atual, cara. O XD, XD não. XD, XD. XD. Como que era? XP. Windows XP. Era bom, hein, eu gostava desse. Mas enfim. Mas o 10 eu gostei, mas ele atualizou sozinho. Um dia eu estava escrevendo meu livro bonitão, eu fui almoçar, deixei o computador ligado. Quando eu voltei, tava lá. 16% instalado. Eu, mano, o que você tá fazendo, meu filho? Não faz isso não sozinho, não. Você não tem capacidade pra isso. E você vê que ele tá totalmente consciente do que tava fazendo. A máquina tava funcionando sozinha. Eu só fui almoçar. Esse é o. Pra que serve a máquina, né? Então. Funciona sozinha. No dia. Eu já falei isso nesse podcast. No dia em que uma máquina tiver a capacidade de criar uma nova máquina, ela se torna Deus. Porque daí vai. Imagina esse loop de criação, ela vai criar sempre uma máquina acima dela. Você tá parafraseando Matrix. É. Matrix parece parafraseiro. Matrix parafraseou todo mundo. É, isso é verdade. Tipo, você quer coisa mais genérica que Matrix? Não, na boa, eu adoro o primeiro filme. Só que é mó genérico. Sim. né? Ah, Matrix. Você olha a Matrix, olha como tá ultrapassado hoje em dia. Faz o quê? 17 anos o primeiro filme. É. Que é 99, né? Uhum. Pensa, 17 anos parece muito tempo pra uma pessoa jovem. 17 anos não é nada. Tecnologicamente, olha o avanço que a gente teve. Lá os caras tinham que falar no telefone pra coisar. Hoje em dia você anda com o telefone o tempo todo com você. Eles tinham que procurar. Celular. Ah, tinha aquele celular, né? Eles conversavam pelo celular com quem tava do lado de fora, mas precisava de uma linha terrestre. Ah, é verdade, é, tá certo. Isso é, chama desse plot, detalhe. Não chama tecnologia, que senão é, mas ia ser a muito tecnologia fácil. E os computadores, essas coisas. Tinha que ser, não podia ser fácil assim se não tinha filme. Vamos lá. Matrix, você escreve, você sabe. É verdade, é. Não, claro. O Matrix hoje em dia, tipo, se fosse escrito hoje em dia, pensando na tecnologia de hoje em dia, seria completamente diferente. Ele não existiria do jeito que ele é. Não existiria do jeito que ele é. Outra pessoa teria que ambientar ele no passado. Fazer um negócio meio steampunk. Não, zoado. Nossa, zoado. Imagina o Neo com umas engrenagens. Não. O agente Smith. Mr. Anderson. Clim, clim, clim, clim, clim, clim, clim. Você oficialmente acabou de encerrar o assunto depois disso. É verdade. Mas Barone, sabe o que eu odeio? Não. Ainda não? Nós temos comentários. Ah, mas eu pensei que ia ser pro final. Não, vou terminar com sabe o que eu odeio, que é mais legal. É, não, não é episódio. É bom pra terminar. É, tá, beleza. No episódio passado de Harry Potter, nós tivemos alguns comentários, olha só. Finalmente, caralho! As pessoas se manifestaram. Olha só, pra você ver como Harry Potter... Meu, a gente xingou Deus, a gente xingou Abrão, a gente falou dos ególatras. Dos ególatras, nós xingamos, falamos que o funk é o novo punk. A gente falou de um monte de diretor de cinema. Não citamos vários já propositalmente, porque a gente esqueceu. Mas finalmente a gente mexeu, a gente tocou na ferida certa. Harry Potter. Graças a Odin existe a J.K. Rowling pra fazer esse podcast virar, viu? Porque olha, tava difícil. Augusto, só Augusto. Augusto. Disse: poxa, saudades do Contra Audição. Puta que pariu, obrigado, só porque eu não fazia parte daquela porra. Eu não tenho. Ainda bem, né? Porque senão eu... Serviu o propósito dele. O Contra Audição foi sábio, acabou antes de ficar ruim. Coisa que provavelmente não vai acontecer aqui. E ele o bom é que ele nunca ficou bom. Então. Não, na verdade eu gostava do Contradição. Brincadeiras à parte, eu gostava. Acho que ele serviu o propósito dele. Mostrar que podcast não precisava ser do mesmo jeito que todos os outros. É, não, é. E era um podcast bem de nicho, no sentido de ter umas temáticas menos abrangentes. Igual o site. É, igual o site, que era uma coisa meio... O de grude. O de grude. Monóculo. Bem Rafael. Aí, Potter Show. Opa! Só Potter Show. Só. No episódio do Disse. Potter. Lá vem. Três coisas. É aceito por lei uma criança lutar com um dragão. Eu acho que isso é um coach de algo que um de nós falou. É, porque eu falei isso. Porque eu falei que, assim, nada a ver, né? Então. Você botar uma criança lutar com um dragão. E a lei lá é ok com isso. E a pessoa disse: é uma criança mágica! Ah, várias exclamações. Ah. O equivalente do torneio tribucho é o Enem. Claro. Eu gostei dessa comparação. Será que a gente chegava atrasado no torneio tribucho e aparecia no BuzzFeed Magic? Yeah. A segunda coisa é: fandom da Herbalife, rainha, fandom do Harry Potter, nadinha. Fechou. E os dementadores são Facebook. Outra frase cunhada no podcast. É. Sim! Sim, aí, que bom que concordou com alguma coisa, né? E com três coisas ele colocou quatro. A quarta é. Esse foi o melhor episódio. Aí, ó, viu? Mesmo desagradando a pessoa, foi o melhor episódio. A gente é foda, rapaz. E como eu tô vendo tudo isso no celular, que eu sou um desgraçado que não peguei meu computador, eu vou agora mudar de aplicativo pro Facebook, ver o comentário do Facebook que eu quero mencionar aqui também. Tá, enquanto isso eu canto. Você quer falar isso? Eu vou fazer um jogalzinho. It's my life. Puta que pariu. It's now. Olha, Bon Jovi é o homem mais gostoso do rock em seu tempo áureo. Você não concorda comigo? Não. Qual que é o maior galã do rock na sua opinião? Meatloaf. Pô, Meatloaf era foda, realmente, tem razão. Gosto. Nick Six? Não. Nenhum do Motley Crue. Lê esse. Motley Crue é poser. Eu não contei essa história no ar, né? Não, deixa pro próximo. Tá bom. Bom, Carlos Gomes, PHC. Aí, Carlos. Parabéns por você existir aí. Sou trouxa. Eu tô trouxa. Tenho um pedido especial de fã bobão. Ele já tá assumindo. Já tá querendo competir com o Ayrton. Opa, e Ayrton? Tem competição, hein? Queria uma edição só dos Simpsons. Quanto a essa edição, foi do caralho. Citando, né, a do Harry Potter. Mas essa queria uma edição só dos Simpsons. Não. Não. Vamos lá. Agora vamos para a melhor parte, que é o Twitter. O Twitter, porque tem a hashtag Wagner Moura comeu caju. Não, isso a gente não vai fazer, porque você não trouxe caju. Cara, eu não trouxe... A gente vai pegar na... Isso não é uma hashtag. É verdade, isso não é uma hashtag. Porque o Wagner Moura comeu caju é só uma hashtag que pode ser eterna. Se vocês quiserem usar, pode continuar usando, porque eu vou ficar de olho, porque eu gosto muito dela. Eu vou usar a camiseta. Wagner Moura usou caju, não, cara. Ele pode ter usado. Comeu caju. Pode ter usado também caju. Ele usou como alimento. Isso não é uma hashtag. O problema é grande, né? É, pra isso, pra poder, não poder escrever muito. Olha líquido no microfone. Tipo, ele tá tentando evitar que precise de edição pro Barone enquanto ele abre o Twitter dele. Não, nem editar, é ficar só um silêncio tenebroso pra pessoa que tá no busão ouvindo isso. O cara fica checando o fone, né? A gente sabe o nome dessa pessoa, a gente usa o nome da pessoa, ou arroba... Me mostra, me vira. Não, o arroba. Tá bom. Arroba cabreiríssima. Disse. Muitos níveis de errado nesse podcast sobre Harry Potter. Ainda bem, né? Esse era o ponto. Ainda bem, porque se a gente não tiver, se a gente falasse, ó, todos os níveis foram certos, isso não era o nosso podcast. Eu ficaria com mais medo do fandom de Harry Potter. Ou fandom, como diria o... Fandom, como diria o saudoso Alessio. Aí eu ficaria com mais medo dessa galera, se eles falassem que isso tudo foi, é ok, da hora, tá tudo certo. É verdade. Se não tivesse nada de errado com isso, meu, puta que pariu. É verdade. É, agora sim... Vamos pro nosso quadro. Aê! Cadê o Cazu? Peraí. Cadê? Tá na mão, caralho. Ah, tá aí, pô. Barone, sabe o que eu odeio? Pau no seu cu! Eu ia falar, sabe o que eu odeio? Sabe o que eu odeio? Eu odeio isso. Eu odeio quando o Thiago começa a cantar no podcast. Com sua voz de taquara rachada. Isso que eu já fui vocalista de uma banda. Olha que desgraça. Você é vocalista de uma banda. Olha, né? Que desgraça. E nossas vozes belíssimas, né? Nossa, tipo, tal qual um colibri. O que você odeia? Caralho, eu não pensei em nada ainda. Fala você primeiro que eu vou pensar. Porque eu tinha alguma coisa na cabeça. Eu odeio essas porras de surpresa, que eu não tinha pensado em nada também. Sabe o que eu odeio? Eu odeio o fato de nunca ter visto o Wagner Moura comendo caju. É sério. Cara, eu odeio ter reunião com o autor. Ah, é? Você agora, como editor de inúmeras mídias? Pois é. Cara, é, eu odeio ter reunião com o autor. Autores são uma espécie, assim, que quanto mais você conhece, menos você gosta. Uhum. Mas eu concordo com isso. Na minha editora... Editora Kallis, que lançou 11 Reis. É, eles falam que eu sou o melhor autor deles no sentido de ser legal. Uhum. Porque eu sou extremamente divertido. Eu sou um entertainer. Eu sou praticamente o Billy Crystal para o Oscar, entendeu? Nossa, ninguém gosta. A apresentação mais chata. Qual foi a melhor? Cara, Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris é bom. Foi divertido. Mas... Eu gostei do Hugh Jackman cantando o tempo todo também. Quando Hugh Jackman. I'm Wolverine 2, 4, 6, 0, 1. Hugh Jackman é muito legal, né? Mas esse quadro, sabe que eu odeio? E sabe o que eu odeio? Assim, eu odeio mesmo. Porque, tipo, eu odeio aquelas calças... É calça Saruel, né? Porque, tipo... Sério, não parece que a pessoa cagou? Você não entendeu a proposta da calça Saruel, cara. É um treinamento já pra você tiver que usar a fralda geriátrica, porque nem cabe ali. Não, a calça Saruel, eu imagino que ela seja confortável MC para os magos. É, se você não usa cueca, a calça Saruel deve ser da hora. Apesar que andar sem cueca é ruim. Pra quem tem se bolas. Você usa uma calça Saruel de moletom, talvez não. É. Porque assim, as bolas ficam batendo nas coxas. Depende do quão longo é seu saco. É, verdade. Imagina um cara que teve cachumba e desceu e ficou com aquele saco... Gigantão. Bagus Maximus. É o nome do termo técnico. Bagus Maximus Beridius. Marido de uma esposa assassinada. Pai de um filho assassinado. E nestas bolas ou nas próximas eu terei minha vingança. Bela vingança, ele bate com os bagos na cara do cara. Então, é, a calça Saruel, ela é muito feia. Em todos, se você não for o MC Hammer, não pode usar. E nem o MC Hammer acho que usa mais. Será que ele usa ainda? Não sei, onde está o MC Hammer? Ah não, você pode ser o Aladdin e usar. MC Hammer está com Felipe Dillon. Felipe Dillon, saudoso. Eu quero um dia que a gente consiga trazer o Felipe Dillon aqui no estúdio. Cara, é possível. É possível. É claro que é possível, ele tá menos famoso que eu. Então, só eu falo dele. As únicas mentions de Felipe Dillon desde 2004 foram minhas, assim. Mas então tá bom, né? Já odiei bastante hoje, por causa que calça Saruel é ódio demais. É, tá bom. Se eu odia, odia. Se eu odeio alguma coisa. Eu odio, eu já falei que eu odeio. Ah, é, então, onde as pessoas podem nos encontrar, Baroni? Bom, elas podem conversar conosco nos comentários da postagem que originou esta bela peça de áudio. Elas podem nos encontrar na melhor rede, Twitter. Twitter. Como @Baroni, com E, não com I. Ou em @TPZanetic. Aê, semudo. Zanetic. É o nome mais bonito, né? Ou você pode também mandar um comentário ou qualquer merda pela hashtag Isso Não É Uma Hashtag. Você pode deixar um comentário ou uma mensagem só pra gente na página do Facebook. E dependendo do conteúdo dessa mensagem, nós vamos te chantagear, tal qual óbvio o nosso episódio de hoje disse. E tem também o nosso saudoso e-mail que nunca foi utilizado. Quer dizer, não, na verdade, mande um. Não, eu recebo a notificação alguém mandar um e-mail. Ou seja, nunca recebeu a notificação. Não. Que bom. Não mande um @gmail.com. As pessoas levam ao pé da letra, nunca recebemos um e-mail neste endereço. Ah, olha, caralho, olha o erro de logística aí do negócio. Não, eu acho ótimo. É bom. Não, mas pela, sei lá. Mas aí, vocês viram que a gente leu aí. E a gente excluiu do Felipe Marinho. De novo, eu falo Felipe Marinho por causa do Felipe Dillon. Do Ayrton Marinho, porque... Ayrton Marinho, a gente não, tem não caju. Quer mais falar com você. Não, não tem caju. Não tem caju. E sobre o caju? Tchau! E o caqui? Acabou o caqui? Acabou o caqui, tu vai embora. Ah! Que pena que não veio nenhuma criança pedir aqui, né, trick or treat. A gente prometeu e não teve, né? É. É que acabou o horário, já que elas podiam passar. Ah, tem horário? Tem. Seu condomínio é super... Bosta. Organizado. Aperta o botão lá que a gente tá falando merda. Não. Olha que eu vou cantar, hein? Canta. It's my life.